repleta de gêneros alimentícios e o único esforço que nós fazemos é apertar o botão do controle remoto. E eu já estou até desconfiado que nós vamos inventar um botão de controle remoto para abrir a porta da geladeira, para não ter que fazer nenhum esforço. Então nós precisamos sim, porque pesquisas demonstram que uma atividade física regular, leve, moderada, prazerosa, aumentam a nossa disposição em até 25%. Em vez de ficar cansado, a gente vai ter mais disposição, mais alegria, porque produz endorfinas, substâncias que geram bem-estar, alegria. Em vez de tomar alcoólicos, vamos para uma festa e vamos dançar. Em meia hora, as endorfinas vão nos deixar alegres, felizes, animados, sem precisar recorrer às bebidas alcoólicas. Então, tenhamos sim nossa atividade física. As meninas, as senhoras, que sempre gostaram de dançar, procurem uma academia de dança. Os rapazes que gostavam do futebol, do vôlei, do basquete, por que abandonamos? Nazareno não tem o tempo. Mas Jesus, o maior psicólogo do mundo, sempre tinha tempo. Dispunha apenas de 3 anos, nos contam as tradições bíblicas, para nos deixar a mensagem mais extraordinária de toda a história. Mas, e cercado ainda por homens iletrados, estava sempre sereno, tranquilo e tinha tempo, inclusive, para as criancinhas. Quando elas se aproximam, os apóstolos tentam afastá-las e ele lhes diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Porque eu vos digo em verdade, se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino de Deus. E impõe as suas mãos, abençoa aquelas crianças, porque ele tinha tempo, como Chico Xavier tinha tempo, para atender as crianças. Nós que estamos sempre correndo e deixamos as nossas crianças sendo educadas pela televisão, pela violência, pelos coleguinhas de escola, e estamos extremamente materialistas. Foi a segunda fala que eu falei para ele. Márcio, a vida moderna, nós temos um estereótipo de que para ser feliz nós temos que ser ricos, temos que ser jovens, magros, belos, nós temos que ter uma mulher maravilhosa, filhos perfeitos, nós temos que ser ricos, saudáveis, nós temos que ser famosos. E será que é verdade? Não é verdade. Se fosse, eu estaria em grandes apuros. Porque eu cearense, né, a cabeça não ajuda muito. Como é que eu vou conseguir ser bonito? Não consigo. Estarei condenado à infelicidade? Claro que não. A felicidade é um estado interior. Então, a felicidade, o reino de Deus, está dentro de vós, ensinava-nos Jesus. Então, nós estamos extremamente apegados ao mundo material. E vamos aprender na tarde de hoje com Jesus como nos desapegar um pouco dessas coisas, não ser mais escravos dos bens materiais. Vamos aprender a acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, e tudo mais nos será acrescentado. O terceiro motivo que eu elenquei, eu disse: Márcio, eu acho, opinião pessoal, que é porque a mediunidade está cada vez mais comum nos dias de hoje. E se nós analisarmos no Novo Testamento, está escrito que no final dos tempos, que Carlos Torres Pastorino nos diz que a melhor interpretação é no final do ciclo, encerra-se o ciclo de provas e expiações para iniciar-se um ciclo de regeneração, um mundo de regeneração, de que nos fala a doutrina espírita. No final dos ciclos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, mostrando que a mediunidade estaria cada vez mais comum. E como nós somos mais sensíveis nos dias de hoje, espíritos depressivos, porque também há depressão no mundo espiritual, às vezes se aproximam de nós, pela lei da afinidade, e nos agravam o problema da depressão. Enquanto em nós, os plugues mentais, as tomadas psíquicas, que nos fala Manuel Filomeno de Miranda, as imperfeições morais do Livro dos Espíritos, promovendo a sintonia espiritual, e vamos desenvolver com facilidade. Como nós falamos, Divaldo Franco teve depressão, graças à sua grande mediunidade. Qual o tratamento, Nazareno? Trabalhar na mediunidade com Jesus. Nossa mediunidade não tem culpa de vermos coisas desagradáveis. É como um sentido neutro. Nossos olhos não são culpados de vermos a